Só alemém, Anusa Hidrofônicos, ativa. Força na gaveta, traz aquela letra escrita no passado, mas que hoje ainda gera treta. Tempos virtuais, tu dá um print. Hacker já festeja uns golpes com vários prints. Intelectuais, sem sais minerais, contra os inversos de rimas anormais. Aperto off, desliga, falcatrua. O exército das formigas na ativa e não à toa. Desde os tempos de mentear, vou contar, hoje é hidro que tá no ar. Modificando o som que vem na rua. Clandestinamente a nossa luta continua. Nas imagens do 3D, o futuro é atômico. Da vida ao cômico, apaga os neurônios. Teclado que comanda, deleta os filantra. Traz aquela ganja, da verdinha manja. Nós esbanja, quando tem é daquele jeito. Mas fica ligeiro, sempre respeite o gueto. Carros na contramão, pensamento sem razão. Sintonia nas alturas de fácil conexão. Das páginas da internet aos ouvidos dos moleque. Vírus delete, é nós contra os padback. Dá um cheque que não é pra 30 dias. É pra derrubar filantra que tá de pé ainda. Desde os tempos de mentear, vou contar, hoje é hidro que tá no ar. Modificando o som que vem na rua. Clandestinamente a nossa luta continua. Desde os tempos de mentear, vou contar, hoje é hidro que tá no ar. Modificando o som que vem na rua. Clandestinamente a nossa luta continua. É sem mistério, dito papo reto. Pra fechar com isso tem que ter mais que talento. Pelo que eu entendo aqui nesse momento, pra falar que é nós tem que caminhar direito. Máximo respeito pelo movimento. Sempre acreditei mesmo que no sofrimento. Junto com os parceiros, loucos verdadeiros. Depois de algum tempo eu vejo que é progresso. Rezo, peço, fecho olhos e penso. Tudo que eu tenho por merecimento. Rico na saúde e com algum dinheiro. O suficiente pra continuar vivendo. Desde os tempos de mentear, vou contar, hoje é hidro que tá no ar. Modificando o som que vem na rua. Clandestinamente a nossa luta continua. Desde os tempos de mentear, vou contar, hoje é hidro que tá no ar. Modificando o som que vem na rua. Clandestinamente.